Capítulo 29. O café da manhã na comunidade era a única hora do dia em que todos encontravam um pouco de tempo para recuperar o fôlego e ter um pouco de comunhão. Era um momento para relaxar. Havia conversas boas e animadas, senso de humor e muita diversão nesta hora. O bispo contava suas melhores histórias. O Dr. Bruce era ótimo para contar casos engraçados. Esse era um grupo de discípulos bem-humorados, a despeito da atmosfera de tristeza que o cercava o tempo todo. Na verdade, o bispo muitas vezes dizia que o bom humor era um dom dado por Deus como qualquer outro, e em seu caso específico, era a única válvula de escape para a grande pressão sob a qual vivia. Nessa manhã, em particular, ele estava lendo em voz alta trechos de um jornal para que todos pudessem ficar informados. De repente, parou. E no mesmo instante mostrou uma expressão séria e triste. Todos ergueram os olhos e fez-se um grande silêncio à mesa. Morto a tiros enquanto saqueava carvão de um vagão. Família passava frio e homem não trabalhava havia 6 meses. A esposa e os 6 filhos dividem um barraco apertado no West Side. Uma das crianças dorme enrolada em trapos em um armário. Estas eram as manchetes que ele lia devagar. Em seguida, leu o relato detalhado sobre o tiroteio e a visita feita pelo repórter ao cortiço onde a família morava. Ao terminar a leitura, houve silêncio em torno da mesa. O momento espirituoso desapareceu diante desse fragmento da tragédia humana. A cidade grande rugia para a comunidade. Um grande fluxo de pessoas passava pela comunidade como se fosse uma correnteza. E os que tinham emprego se apressavam em meio à multidão para chegar ao trabalho. Entretanto, milhares eram arrastados por aquela correnteza, agarrando-se a últimas esperanças e morrendo literalmente em uma terra de fartura, porque lhes havia sido negada a dádiva do trabalho. Houve vários comentários dos moradores da comunidade. Um dos recém-chegados, um jovem que se preparava para o ministério, disse: Por que o homem não pediu ajuda a uma das instituições de caridade ou aos órgãos competentes da cidade? Com certeza não é verdade que, por pior que seja, essa cidade cheia de cristãos permitiria conscientemente que alguém ficasse sem comida ou combustível. Não, eu não acredito nisso, respondeu o Dr. Bruce. Mas nós não sabemos bem o que aconteceu com esse homem, talvez. Ele tenha pedido ajuda tantas vezes antes disso que, por fim, em um momento de desespero, decidiu resolver o assunto por conta própria. Eu soube de vários casos assim nesse inverno, e isso não é o pior da história, disse o bispo. O pior é que o homem não tinha um trabalho havia 6 meses. Por que essas pessoas não tentam a vida no campo? Perguntou o estudante de teologia. Uma pessoa à mesa que havia realizado um estudo especial sobre as oportunidades de trabalho no país respondeu à pergunta. De acordo com ela, os lugares no campo onde havia empregos fixos eram pouquíssimos, e em quase todos os casos, esses empregos eram oferecidos a homens solteiros e sem filhos. Suponha que a esposa ou os filhos estivessem doentes. Como esse homem poderia se mudar para o campo? Como pagaria pelo transporte? Por mais barato que fosse de seus poucos bens, é provável que houvesse 1.000 razões para esse homem do jornal ter permanecido onde estava. E lá ficaram a esposa e os filhos, comentou a senhora Bruce. Que coisa horrível! Onde você disse que fica esse lugar? Fica só a 3 quarteirões daqui. É no distrito de Penrose. Eu acho que o próprio Penrose é dono de metade das casas daquele quarteirão. Lá estão as piores casas dessa parte da cidade. Penrose é membro da igreja. Sim, ele é membro da igreja da Nazare Avenue, disse o Dr. Bruce em voz baixa. O bispo levantou-se da mesa, como se fosse a própria ira divina. Abriu os lábios para fazer denúncias, que raramente fazia quando a campainha tocou e um dos moradores foi até a porta. Diga ao Dr. Bruce e ao bispo que eu gostaria de vê-los. Eu me chamo Penrose, Clarence Penrose. O Dr. Bruce me conhece. A família, à mesa do café, ouviu cada palavra. O bispo trocou um olhar com o Dr. Bruce e os dois deixaram imediatamente a mesa e foram até a entrada. Entre Penrose, disse o Dr. Bruce. Eles o levaram visitante à sala de recepção, fecharam a porta e ficaram sozinhos. Clarence Penrose era um dos homens mais elegantes de Chicago. Vinha de uma família aristocrática que tinha muitas posses e distinção social. Era extremamente rico e tinha muitos imóveis em diversas partes da cidade. Era membro da igreja do Dr. Bruce havia muitos anos. Ele ficou diante dos dois ministros com um olhar muito agitado, que denunciava claramente alguma experiência fora do comum. Estava muito pálido e seus lábios tremiam enquanto falava. Quando foi que Clarence Penrose havia cedido a uma emoção tão estranha? Esse tiroteio, vocês ficaram sabendo? Leram alguma coisa a respeito? A família morava em uma de minhas casas. É um acontecimento terrível, mas este não é o principal motivo da minha visita. Ele gaguejava e olhava ansioso para os dois homens. O bispo ainda estava sério. Não conseguia deixar de pensar que esse homem elegante e dado aos prazeres da vida poderia ter feito muita coisa para aliviar os horrores que se passavam em seus cortiços e talvez impedindo essa tragédia, se tivesse sacrificado parte de seu conforto e de seu luxo para melhorar as condições das pessoas que viviam em seu distrito. Penrose virou-se para o Dr. Bruce. Doutor, exclamou e sua voz soava quase como de uma criança apavorada. Vim aqui contar que tive uma experiência tão incomum que só o sobrenatural pode explicá-la. O senhor se lembra de que foi um dos que assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria? Pensei na época em minha tolice que eu vinha fazendo que era cristão. Eu fazia doações generosas para a igreja e para as instituições de caridade. Nunca me doei pessoalmente a ponto disso me causar algum sofrimento. Tenho vivido um verdadeiro inferno de contradições desde que assumi o compromisso. Minha filhinha Diana, o senhor deve se lembrar, também assumiu o compromisso comigo. Ela tem me feito muitas perguntas ultimamente sobre os pobres e onde eles moram. Fui obrigado a responder. Uma das perguntas que ela me fez ontem à noite tocou em uma de minhas feridas. O senhor é dono de alguma casa onde esses pobres moram? A casa deles é boa e quentinha como a nossa? O senhor sabe que crianças fazem perguntas assim. Fui para a cama atormentado com o que agora reconheço serem flechas divinas em minha consciência. Eu não conseguia dormir. Era como se eu estivesse no dia do juízo. Eu estava diante do juiz. Ele me pediu que prestasse contas de minhas ações nesta vida. Quantas almas pecadoras eu havia visitado na prisão? O que eu havia feito com o que tinha para administrar? E aqueles cortiços onde as pessoas passavam frio no inverno e ficavam sufocadas no verão? Alguma vez pensei nelas, exceto quando era para receber o aluguel? Onde estava o meu sofrimento? Jesus teria feito o que eu fiz e estava fazendo? Eu havia rompido o meu compromisso? Como havia usado o dinheiro, a cultura e a influência social que tinha? Havia usado isso para abençoar as pessoas, aliviar o sofrimento, trazer alegria aos aflitos e esperança aos desesperados? Eu havia recebido muito. Quanto tinha dado? Tudo isso me ocorreu em uma visão enquanto eu estava acordado, e foi tão clara quanto a visão que tenho agora de vocês dois e de mim mesmo. Não consegui perceber o fim da visão. Vi uma imagem mental confusa do Cristo sofredor, apontando um dedo para me condenar, e o resto estava envolto em névoa e escuridão. Não durmo há 24 horas. A primeira coisa que vi nesta manhã foi o relato do tiroteio no depósito de carvão. Li a matéria com um sentimento de horror que não consegui esquecer. Sou culpado diante de Deus. Penrose de repente fez uma pausa. Os dois olhavam para ele solenemente, como o poder do Espírito Santo havia tocado a alma desse homem até então autossuficiente, elegante e culto, que levava uma vida social tranquila. Não se preocupava com as terríveis tristezas de uma cidade grande e praticamente não sabia o que significa sofrer por causa de Jesus. Sobre a sala, sentiu-se um sopro como o que passou pela igreja de Henry Maxwell e pela igreja da Nazareth Avenue. O bispo pôs a mão no ombro de Penrose e disse: Meu irmão, Deus está bem perto de você. Vamos agradecer-lhe por isso. Sim, sim, soluçou Penrose. Sentou-se em uma cadeira e cobriu o rosto. O bispo orou. Em seguida, Penrose perguntou tranquilamente: Os senhores podem ir comigo até aquela casa? Como resposta, os dois vestiram casacos e foram com ele à casa da família do homem morto. Esse era o começo de uma vida nova e estranha para Clarence Penrose. A partir do momento em que pôs os pés naquele barraco miserável e deparou-se pela primeira vez na vida com o desespero e o sofrimento tal como na matéria que havia lido, mas que não conhecia pessoalmente, ele passou a ter uma nova vida. Seria outra longa história contar como, em obediência ao compromisso que havia assumido, ele começou a fazer com seus imóveis o que sabia que Jesus faria. O que Jesus faria se fosse dono de imóveis como aqueles em Chicago ou em qualquer outra cidade grande do mundo? Qualquer homem capaz de imaginar respostas verdadeiras a essa pergunta pode dizer facilmente o que Clarence Penrose começou a fazer. Antes que o inverno chegasse ao período mais crítico, aconteceram muitas coisas na cidade em relação à vida de todos os personagens dessa história, dos discípulos que prometeram andar nos passos de Jesus. Por uma daquelas coincidências que parecem acontecer graças ao sobrenatural, certa tarde, quando Felícia saía da comunidade com um cesto de alimentos que deixaria como amostra para um padeiro do distrito de Penrose, Stephen Clyde abriu a porta da carpintaria no porão e saiu a tempo de encontrá-la quando ela chegava à calçada. "Por favor, deixe-me levar o cesto para você", ofereceu ele. "Por que você diz por favor?", perguntou Felícia ao entregar-lhe o cesto enquanto caminhavam lado a lado. "Eu gostaria de dizer outra coisa", respondeu Stephen, olhando para ela com timidez e ao mesmo tempo com uma ousadia que o assustava, pois estava amando Felícia mais a cada dia, desde que a viu pela primeira vez e, sobretudo, desde que ela foi à carpintaria com o bispo. E depois de algumas semanas, ali estavam eles na companhia um do outro. "O quê?", perguntou Felícia inocente, caindo na armadilha de Stephen. "Ora", disse ele, virando um rosto belo e nobre na direção de Felícia e olhando para ela como quem tinha o melhor de tudo que existe no mundo. "Eu gostaria de dizer, deixe-me levar o cesto para você, minha querida Felícia." Felícia nunca pareceu tão bonita em toda a sua vida. Deu alguns passos sem virar o rosto na direção dele. Não era segredo que havia entregado seu coração a Stephen há algum tempo. Por fim, virou-se e perguntou timidamente, com o rosto rosado e os olhos ternos: "Por que você não diz isso, então?" "Posso?", perguntou Stephen. E ao se descuidar por um minuto no modo de segurar o cesto, Felícia exclamou: "Sim, mas olhe lá, não vá deixar cair as minhas guloseimas." "Ora, eu não deixaria cair algo tão precioso para o mundo, minha querida Felícia", disse Stephen, que agora começara a andar nas nuvens por vários quarteirões. "E o que falaram durante esse trajeto é uma conversa particular, que não temos o direito de saber." Só para constar na história, devemos dizer que naquele dia o cesto nunca chegou ao seu destino final e que no final da tarde, na direção contrária, o bispo vinha do distrito de Penrose, caminhando tranquilamente por um local isolado, perto da periferia do distrito da comunidade, quando ouviu uma voz familiar. "Mas me conte, Felícia, quando foi que você começou a gostar de mim?" "Eu me apaixonei quando vi você naquele dia na oficina, com uma lasquinha de madeira abaixo da orelha", disse a outra voz com um riso tão claro, tão puro, tão doce, que fazia bem ouvi-la. "Aonde vocês vão com esse cesto?", perguntou o bispo, tentando um ar sério. "Estamos levando para... para onde mesmo estamos levando esse cesto, Felícia?" "Meu caro bispo, estamos levando para casa para começar os nossos arranjos domésticos", concluiu Stephen, vindo em socorro dela. "É mesmo?", perguntou o bispo. "Espero que vocês me convidem para participar disso. Eu sei que Felícia cozinha muito bem." "Bispo, meu caro bispo", exclamou Felícia, sem intenção de esconder sua felicidade. "Na verdade, o senhor será o nosso convidado de honra. Satisfeito?" "Sim, estou", respondeu, interpretando as palavras de Felícia como ela desejava. Em seguida, fez uma pausa por um instante e disse com gentileza: "Deus abençoe vocês dois", e seguiu seu caminho com lágrimas nos olhos e uma oração no coração, e os deixou ali para desfrutar da alegria que sentiam. Sim, o mesmo poder divino do amor, que pertence à terra, não deveria ser vivido e cantado pelos discípulos do homem de dores, Isaías 53:3. que suportou o peso de nossos pecados? Sim, com certeza. E esse rapaz e essa moça andarão de mãos dadas por esse grande deserto de aflição humana nesta cidade, fortalecendo um ao outro, tornando-se mais amorosos com a experiência das tristezas do mundo, seguindo ainda mais de perto os passos de Jesus por causa do amor que eles têm um pelo outro, trazendo mais bênçãos aos milhares de criaturas miseráveis, pois formarão lar para compartilhar com os que não têm um teto. Por essa razão, diz nosso Senhor Jesus Cristo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19:5. Felícia e Stephen, seguindo o mestre, amam-no com uma disposição para servir e uma devoção mais profunda e mais verdadeira, por causa da afeição terrena que o próprio céu sanciona com a sua bênção solene. Mas foi pouco depois da história de amor ter se tornado parte da história da comunidade que Henry Maxwell de Raymond foi a Chicago, acompanhado por Rachel Winslow, Virginia Page, Rolin, Alexander Powers e o diretor Marsh para uma reunião memorável na comunidade organizada pelo bispo e pelo Dr. Bruce, que finalmente haviam convencido o Sr. Maxwell e seus discípulos em Raymond a comparecer a essa reunião. Foram convidados para a reunião na comunidade que ocorreria naquela noite, desempregados, pobres criaturas que haviam perdido a fé em Deus e nos homens, anarquistas incrédulos, livres pensadores e não pensadores. Quando a reunião começou, Henry Maxwell e os outros discípulos se viram diante dos representantes de tudo o que havia de pior da cidade, os elementos mais perdidos, mais perigosos e mais depravados. E ainda assim, o Espírito Santo se moveu sobre a cidade grande, egoísta, amante dos prazeres e manchada pelo pecado, mas que estava nas mãos de Deus, sem ter ideia do que a esperava. Todos os homens e mulheres presentes na reunião daquela noite viram o lema da comunidade fixado na porta de entrada pelo estudante de teologia: o que Jesus faria? Henry Maxwell, ao passar pela porta, foi tomado por uma grande emoção que tinha sentido havia muito tempo, quando se lembrou da primeira vez que essa pergunta veio à tona no apelo lastimoso feito pelo jovem maltrapilho, que havia aparecido na primeira igreja de Raymond no culto da manhã. Seu grande desejo por comunhão seria atendido? O movimento iniciado em Raymond, de fato, se espalharia pelo país? Ele havia vindo a Chicago com seus amigos, em parte, para ver se a resposta a essa pergunta seria encontrada no coração da vida que havia na cidade grande. Em alguns minutos, estaria diante daquelas pessoas. Havia se fortalecido e estava calmo desde que falara pela primeira vez com tremor aquele grupo de operários da Estrada de Ferro. Mas agora, como naquele momento, fazia uma oração mais íntima em que pedia ajuda. Então entrou e, com o restante dos discípulos, experimentou um dos maiores e mais importantes eventos da vida neste mundo. De algum modo, sentiu como se essa reunião indicasse parte de uma resposta à sua constante pergunta: o que Jesus faria? E naquela noite, enquanto olhava para o rosto de homens e mulheres, que durante anos foram estranhos à igreja e inimigos dela, clamou: ó Mestre, ensina a igreja, a tua igreja, como seguir melhor os teus passos. Essa oração de Henry Maxwell seria respondida? A igreja na cidade responderia ao chamado para seguir Jesus? A igreja escolheria seguir seus passos de dor e sofrimento? E, entretanto, o Espírito operava por toda a cidade. Ó cidade, não o entristeça, pois ele nunca esteve tão disposto a revolucionar este mundo.